Vou desafiar você, quero ver se tu me encara. Vou mostrar pra você quem é que manda na parada. Vou desafiar você, quero ver se tu me encara. Vou mostrar pra você quem é que manda na parada. Meu som toca terror, meu som toca terror. É grave atrás de grave, a todo vapor. Você, bota ré e vem tentar, bota ré e vem tentar, bota ré e vem tentar.